Urbanização, enfim, obras de engenharia, etc. E aí, né? esses lugares, né, esses sítios, junto das prefeituras, né, trazer esses problemas das prefeituras, problematizar a questão da preservação, né, do patrimônio e tal. E nisso, a gente vem, então, desde lá, circulando nessa região. Eu fico da feira pequena, na verdade, só eu que estou trabalhando nessa área, eu tenho a ajuda dos alunos, que fazem, né, fazem estágios, vão tratando com a gente. O Rafael ajuda aqui, quando pode. Né? E para tanto ele ainda não conseguiu, ninguém tem vontade, mas é sempre difícil sair, mas ele está no projeto também, eu faço parte do projeto. E a gente vem então fazendo essa malha, né? Que devagarinho trabalho de perigo. Aí surgiu uma demanda já, lá por 2013 mesmo, essa demanda já caiu no nosso colo, que é a do sambaquis da Lagoa dos Patos. Existem 8 sambaquis em Lima, né? Fazem parte da orla da Lagoa dos Patos, e que estão dentro do município de Tavares. Tem mais sambaquis para a região de Mostarda, que é o sambaquis, como sambaquis marinho, que fica mais para a parte de São Simão, né? Passando São Simão, que é já município de Mostarda. Mas dentro do município de Tavares, esse conjunto de sítios, ele fica bem próximo, são sítios lagunares, e a prefeitura de Tavares vem sendo cobrada pelo IPAM para manter e preservar esses registros, né? E o que acontece ali? Agora vamos entrar nos problemas. Acontece ali um problema sério de falta de informações, ou também de financeiro, né? Porque não sei se era, mas fica trabalhando no estudo de mim, né? E tem as plantações de pinos que cobrem toda aquela região. E o impacto é vinculado a isso, inclusive. Né? A maior parte do impacto é por causa das mudas, né? Que vão, acabam se espalhando, proliferando sobre os sítios. Os sítios são colados, né? No circuito, né? Cercas são a pouquíssimos metros de cada montículo. O que não quer dizer que dentro das áreas de plantio não tenha também vestígios, porque o sambaqui não é só montículo. A gente tem o concheiro, que é o que é visível, assim, mais claro, mas que tem todo um conjunto em torno que, na verdade, nunca foi registrado, né, identificado. E isso tem sido um problema, né? E que a prefeitura tenta se isentar por causa dos seus problemas também com os plantadores, enfim, com os agricultores, tem relações políticas, e então o IPAM está cobrando deles, já faz todo esse tempo, né? Caiu na nossa escola desde o texto, mas a cobrança já vem vindo há muito tempo. Tanto que o parecer que a gente analisou, que eles nos passaram, já tem 2 anos, né? E também tem um outro problema, que são os griteiros, né? Que é uma outra atividade econômica da região, que o pessoal faz da parte de origem do raio, enfim. Nem é, até assim, tipo, eu estive conversando com o pessoal que tem as trilhas, e eles até têm consciência, sabe? Acho que já foi falado. O problema são os jipeiros autônomos, que entram no município sem a autorização, mas são os guias do município, que depois de outras cidades que vêm para fazer ali na beira da praia, na beira da lagoa. E isso precisa de uma fiscalização mais firme, né? Você precisa identificar quem é, e isso é muito complicado. Difícil de conseguir identificar quem foi, né? Se vê depois as marcas, a gente traz, mas não sabe quem foi, finalmente, sei lá. Então, tem isso, assim, também, que é um outro problema. A gente vem conversando com a prefeitura, porque o jeito seria identificar esse tipo, fazer tratamento de uma forma que deixasse meio difícil entrar nas áreas, né? Dificultasse a entrada dos jipeiros nas áreas. E fazer fiscalização com mais, assim, pessoas mesmo, né? Só que essas áreas, elas são bem fora da cidade. São áreas que estão bem retiradas da área urbana. Então, isso é difícil para a prefeitura, na verdade, falta gente, falta um pouco de interesse, mas falta gente para poder fazer isso, né? De colocar fiscais, um policiamento mais efetivo ali. Mas a gente está pensando nos cercamentos, né? Isso é uma coisa a ser estudada, como cercar, o que fazer, como fazer para dificultar a entrada, mas também que não destrua a área, né? Porque são áreas de marinha, são todas em área de marinha. Isso aí é um dos problemas que estamos vendo. São alguns conflitos, né? Primeiro porque é uma zona ambiental, de proteção ambiental, é uma terceira, provavelmente. A gente tem um conflito com a própria imigração e costeira da Marinha e tem o conflito de faltar a fiscalização municipal. Realmente, é um histórico do Brasil. É, a gente está aqui chorando as mágoas, mas isso é histórico, né? Isso é o de todos os lugares. Então, a gente, com a FURI tem vários trabalhos lá relacionados ao meio ambiente, vinculados ao planeta, à oceanografia, né, que trabalha com regiões de costa e tal. Então, às vezes, a gente vai junto, até se associa nos projetos para auxiliar, para poder, inclusive, aumentar o nosso o poder de barganha, né, dentro do município. O município cavalos mais que mostardos. Depois eu vou falar um pouco de mostardos, que é onde fica a sede do Parque da Lagoa do Peixe, né? O Parque abrange os dois municípios. Né? Mas o município de Cavalos, especificamente, que é onde estamos com Batista, ele é um município pequenininho e com pouca arrecadação. Né? Então, assim, a choradeira da prefeitura é sempre a mesma. Não temos dinheiro, não podemos investir, não temos o que fazer. Na verdade, tem, né? Existe também um pouco de uma vontade, assim, porque o próprio prefeito tem terra, tem plantio de fins, a renda, essas coisas. Então, na verdade, rola uns conflitos políticos ali. Né? Do que é entendido como algo a ser preservado e visto também como aquela questão de impedimento do desenvolvimento da cidade, sabe? Desenvolvimento de progresso. Né? A ideia de progresso está vinculada à ideia de como plantar mais fumo. Então, ao invés de dizer, não, gente, esse negócio aí está prejudicando tudo, vamos investir em outra coisa que seja mais viável. Não. O fumo parece que é a única forma de sobrevivência da cidade, né? E não é, porque na verdade o fumo não só os sítios, eles vão impactando os sítios, óbvio, mas tem uma série de problemas ambientais. O fumo é altamente prejudicial, né, para o solo. E aí, o que a gente tem visto lá, inclusive já pensando nessa situação, é o quanto essas toxinas que são que nos libera também não afetam os tratos arqueológicos. A gente está falando em concha, né? Então, agora a gente vai discutir um intervalo, justamente primeiro com a música que a senhora selecionou para o momento, e a gente volta depois para um intervalo. Qual é a música que vamos ouvir? Ela informação é um direito de todos. E a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Para nós, nós que vivemos ao sul do Rio Bravo, qualquer das pátrias americanas é nossa. E sobre qualquer delas, podemos dar nossa sangue e na segurança que estamos lutando por nossa pátria. Che Guevara. A encantar os ouvidos e quietar a alma. Cantos de luta e esperança. Terças, às 21 horas. E domingos, às 10h30 da manhã. Coletivo AMU, todas as terças, das 20 às 21 horas, na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o movimento underground. Lua sem lenta, sem a marcha não aguenta. Todas as terças, 10h30, na Rádio Com 104.5 FM. E agora a gente pediu então tentar explorar essa questão de como que é voltar a voar com magia. Que pergunta que vocês querem então responder com essa pesquisa do seu batismo? Então tá, bom, a gente já falou um pouco do projeto básico no geral, isso não sei. Como eu comecei a analisar esses materiais e mesmo que assim, o vínculo, na verdade, do meu projeto está mais voltado à geoarqueologia. Eu diria que hoje é um trabalho dentro da área da geoarqueologia. Mas, como são daqui, são sítios de formação faunística, assim, né? O material constitutivo dele é o material constitutivo, né? Dentro desse combate também se encontram outros materiais, outros objetos, né, artefatos, muito material sobre osso, lítico, mas muito osso, também rastros de alimentação. Eu comecei a voltar às origens, né? Comecei a voltar lá nos meus antigos alfarrábios. Até mesmo para auxiliar meus alunos, porque eu tinha dois artistas trabalhando com esses sítios da região, então nem eram. Uma era com o Cambaqui de Farol da Mata e a outra com um Cerrito, que nós duvidamos de ser um Cerrito. Eu acho que é um outro concheiro, né, com terra preta. Mas ele foi registrado como um Cerrito e ela estava analisando o material desse sítio, né? Então, diante do quadro, eu comecei a reestudar tudo, né, e a me atualizar com relação à bibliografia da geoarqueologia. E foi bom, teve uma saudade disso, fazia tempo que eu não trabalhava com isso. Mas, assim, para um projeto do doutorado, eu não vou me focar exatamente na análise geoarqueológica. Ela vai me auxiliar no sentido de me dar indicativos de obtenção de pesca, né, essa estrutura mais econômica dos povos que habitaram essa região, e também para entender um pouco a estrutura do próprio Sambaqui, né, o que nós temos aqui, que a elas são as características desses concheiros da região, que são diferentes dos concheiros do samba de clássico de Santa Catarina, Rio de Janeiro, que são aqueles sambas monumentais com mais de 20 metros. Esses nossos aqui são pequenininhos, né? Eu acho que o mais alto ali, o mais alto ali de clássico que tem notado, que tem acho que uns 13, 4 metros no máximo. Agora ali, o samba de mais alto, tem que ter o farol da marca, ele deve ter uns 2 metros, né? Então, assim, eles são, na verdade, pequenos concheiros. O que aconteceu, porque eles não são grandes, são os questionamentos que a gente tem que fazer, né? Na verdade, assim, agora, nas análises que eu venho fazendo desses sítios que eu estou trabalhando, que a gente tem ainda muito chão pela frente, tem que voltar lá várias vezes, tem que fazer cortes, tem que fazer datações, porque a gente não tem isso. Dados para saber trabalhar com uma margem mais efetiva, né, de período em que as populações se ocuparam da região. Porque a gente trabalha muito, assim, com serviço geo, né, geoarqueologia. Eu trabalho muito dentro da própria estrutura geológica de formação dessa região. A gente está do lado de cá da lagoa, a gente está do lado oeste. Eu estou trabalhando do lado leste da lagoa do Espaço, que é do outro lado, mais para cima. Então a gente está bem no meio da lagoa do Espaço, voltado para o lado oceano. Toda aquela região ali tem uma formação sedimentar, como Pelotas, mas ela está muito mais à margem do oceano do que aqui. Né? A formação da lagoa do Espaço tem 5.100 anos, então. Essa parte de terra firme, ela é muito mais recente. E qual era, inclusive, uma das ideias aí é trabalhar com esses programas de geoprocessamento, né, os FGIS e tal, os programas de GIS, para analisar a quantidade de água que poderiam, que teriam existido na região em tempos mais antigos, para poder entender onde é que esses sítios estão realmente localizados, né? Em áreas mais altas, em barreiras, né? Por quê? Porque é tudo uma área baixa, baixíssima, né? A gente é o mar e a gente está ali onde esses sítios estão, que é bem no embaiamento da Lagoa do Espaço, que ele forma uma baiazinha pequena, em direção à Lagoa do Peixe, né? Que tem um intermareal. Né? É tudo água. Qualquer chuva, qualquer cheia, enche tudo, né? Então, nessa região que tu tem tanta água, esses montículos, eles tinham qual função, né? Como que essa população está interagindo com esse ambiente? E aí, nisso, a gente vai utilizar, assim, a geoarqueologia, que tu vai entender essa relação com a pesca, né? Porque, visivelmente, são populações pesqueiras, elas têm todo o registro aponta é isso, é uma atividade pesqueira, né, que tem peixe pra caramba, assim, um prato. Então, a gente, como a gente não tem nenhuma escavação maior, né, de grande, a gente não tem nenhum indício de enterramento, nenhum desses tipos. Apareceu algum indício de enterramento, nenhum outro humano, né? Os corpos que foram feitos pelo Pedro, que é o material que a gente tem em mãos, não apresenta nada desse tipo de evidência. Mas só o resto de alimentação, o resto de fogo, sim. Porque acho que tem isso nos ossos dos peixes não fascinados, tem alguns ossos que tem uma coloração azulada, né? Então, restos de fogueira, de cozimento, enfim, de combustão. Agora, são sítios que ainda precisam, assim, é uma região inteira que precisa ser analisada, sabe? No doutorado eu vou fazer um recorte, porque a gente não tem, né, perna em 4 anos para dar conta de tudo que tem anos. São pesquisas que há anos, assim, né? Tem pesquisas dentro das vidas ali, né? E para agregar outros pesquisadores também, que a gente tem vários. Eu estou trabalhando agora com as evidências dos concheiros, mas a gente tem junto nesse mesmo conjunto essas evidências que têm esses ritos, que são outros tipos de aterro, né? Um aterro de terra preta, que não sabe se são os mesmos, mas provavelmente é uma mesma população, ou são, né? Porque não se tem ainda bases para se descartar ou não. né? Que diferentes caminhos a gente tem esperando que eu ganhe sobre os próprios benefícios, né? Tem um benefício que tem um cerâmica associada aos benefícios, né? Tem sobrecondições, com cheiros que foram construídos pelo ceramistas. Tudo isso vai, a gente só vai conseguir responder a partir de dados precisos, né? E, vamos ver, precisamos de dinheiro. A falta de grana é o que impede a coisa, né? Porque para poder fazer uma campanha com gravação e recolher material para datar, eu preciso ter pelo menos um investimento maior, né? Porque senão acaba sendo. Não adianta a gente coletar esse material e não encaminhar ele para a datação imediata. Acaba acontecendo o que aconteceu com o acervo, né? Que perde, se contamina com o tempo e aí acaba não servindo mais. Tem uma coisa nesse contexto que aqui é interessante é que a gente tem uma série de um conjunto de serviços que mais de 10 serviços bem aqui na volta da Lagoa do Pato. Eles aqui eles ficam na zona do Alvardão, né? Que eles são zonas micro-zonas de costa e eles estão bem numa linha que o trabalho são quase todos os na pesquisa do Cristiano Meirelles, que foi no semestre passado, que era o professor dele, eu estava lá e a gente vê realmente que o serviço foi levado depois pelo Guarani, mesmo o local que era o serviço antes. Ele acaba sendo invadido por Guarani. Isso é um ilegal da arqueologia, né? Porque nada é o que parece ser. Tudo é um monte de coisa também. Sim, a sobreposição de povos é uma coisa constante. Hoje a gente tem sobre áreas que tinham antigas populações atuais, né? Urbanas mesmo. E essas regiões, esses serviços que eu falei que tem lá em Mestade, é um caso. A gente tem um caso de enchimento, inclusive, porque são as zonas altas, né, do aterro. E, então, essas sobreposições de outros grupos que vieram a posteriori, com certeza, são se agregam e formam um conjunto arqueológico. Para nós, da arqueologia, tudo isso é interessante, é importante entender, inclusive, essas interações também, né? Como que essas paisagens não foram modificadas através dessas mudanças de pele e de tempo, né, da preocupação humana dos lugares. A região de Costa é uma região bastante disputada pelos seres humanos até hoje, né? Muito populosa, né? A gente vê isso constantemente, né? A nossa maior expansão imobiliária, a proteção imobiliária também, é pelo valor econômico de se morar na beira da praia, que não quer. A gente não pode pensar que nessa época isso também não teria. Não com o valor monetário agregado, mas também outros tipos de valores. De valores. A gente consegue perceber que algumas das coisas, as discussões que se tem, as brigas entre o que se faz e não o que se faz. Né? Mas o que a gente consegue entender através do material tecnológico é a parte econômica. Ah, eu sei que eles consumiam peixe. E aí eu tenho uma quantidade X de corvinas e de bagres que me mostram que esses eram os peixes principais da dieta, né? É o que tem. Mas todo o resto, do porquê que eles estavam construindo aquilo naquele lugar, muitas vezes nos faltam também, porque essas situações são extintas. Então não se tem uma relação direta com as cosmologias locais. E a gente brinca muito com essa história de são povos, usam muito um laboratório, falam que é porque os caras estão ligados a um ambiente que é extremamente vinculado às próprias ataques, né, às próprias dados. E que leva a pensar em hipóteses de que isso estivesse ligado à própria construção social. Né? Então, toda essa estrutura vinculada a esses corpos d'água estaria não só econômica, que tem muitos recursos alimentares na região, que tem os peixes que tem aves, que tem a zona de migração de aves até hoje, né? Então, que tem aves, que tem moluscos, que tem muito recurso ali, que tem as estações de mata, de risquinha, mas ele entra dentro do núcleo da Mata Atlântica. Então, na verdade, tu tem também outros recursos de coleta, né, vinculados a essas coisas, a parte também, o que exatamente levava esses grupos a viverem entre lagoas? Uma das coisas que a gente vem discutindo com relação ao combate ao tipo de sul, e alguns em Santa Catarina mostraram também esse tipo de característica, é que, em geral, os cometidos não estão ligados exatamente ao mar, mas sim aos corpos dominantes. Né? Eles estão próximos do mar, pelo interessado marinho, mas na verdade tem um corpo lagunar próximo, e é o corpo lagunar que está determinando, ele está muito mais vinculado ao corpo lagunar, como mobilidade, como, né, localização, em compensação que tem uma fauna que é variada, mas que tem muito peixe marinho no registro. E aí isso é uma coisa, cada um dos tipos de registro. Pode mostrar diferenças nessas apreensões. Né? Muitos mais peixes vinculados à área lagunar, outros mais peixes vinculados à área marinha. Né? E ali a lagoa está pontuária. Então entram peixes marinhos. Só que como a gente está mais para cima, né? O peixe marinho que entra no estuário aqui embaixo nem sempre chega lá. Tá? Porque essa linidade ela não chega lá. Só vai chegar lá quando ela em momentos específicos que o vento sul leve mais água salgada. Mesmo assim, é uma salinidade bem mais tênue do que aqui. Então, uma corvina grande não vai encontrar lá. Ela não vai subir, ela não vai sair dessa região mais próxima do mar. Né? Então, esse peixe que a gente encontra lá, que é marinho, ele provavelmente está infectado no mar mesmo. Né? Então, assim, tem também a saída da lagoa do peixe. Até a lagoa do peixe é uma lagoa, não é estuário, ela é uma lagoa mímica e ela tem uma saída do mar que nem sempre é aberta. Ela abre esporadicamente e muitas vezes ela vem sendo aberta propositalmente pelos pescadores para a entrada do camarão. Ou para escoamento da água, porque aquilo que eu falei no início, é uma zona de baixio e intermareal. Quando ele enche, quando dá cheia, quando a maré enche, enche tudo. E aí enche o campo. Né? Então, eles escoam a água para que o campo fique seco. Então, é até uma briga lá no parque, porque né? Eles abrem esse canal com o trator. Né? Não seria ideal que o parque deveria deixar o parque seco, mas é uma questão também de quem mora ali na região. E quem mora fora da área da lagoa do peixe, porque ela vai inundar a lagoa do peixe e vai inundar além. Né, da área do parque, do limite do parque, por causa disso. E, então, isso aí é uma questão que a gente leva em consideração para entender esses tipos, entender a relação que essas pessoas estão tendo com esse ambiente. Na época que esses indígenas, os amerindos, viveram, construíram esses tipos, eles moravam. Na verdade, não sabe que eles moravam aí onde eles construíram esse sambaqui. De melodia, não parece. Né? Se tem altas discussões com relação a isso, parece que é outra coisa. Não espaços para morar. Então, eles não moravam ali, eles tinham suas casas em outro lugar, provavelmente em Chile. Né? Então, isso são coisas também a se entender naquele momento para tentar reconstruir ele. Uma pergunta? Eu queria enquanto a gente fica aqui, e agora vai amargou, então, qual vai ser a música agora? Agora a gente vai ouvir uma música do grupo musical Teatro Night, né? Um grupo brasileiro formado em 2003, na cidade de Osasco, em São Paulo. A música é Ana e o Mar. direito de todos. E a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Para nós, os que vivemos ao sul do Rio Bravo, qualquer de las patrias americanas é nuestra. E sobre qualquer de ellas, podemos dar nuestra sangre e na segurança que estamos lutando por nuestra patria. Che Guevara. Para encantar os ouvidos e inquietar a alma, cantos de luta e esperança. Terças, às 21 horas. Domingos, às 10:30 da manhã. A gente volta e tem mais um programa então do projeto e os outros, Antropofonia de Chapa, da Antropologia da Escola. E hoje a gente está, então, com a professora Wanda Bibi. E a gente estava falando sobre o sambaquismo, as diferenças dos sambaquistas que são de corte guardanário e os sambaquistas que são, então, marinhos. E estamos falando de algumas particularidades da Lagoa do Peixe, do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, né? Queres continuar ou queres mudar o assunto? Ah, pode, mas eu estou na mesma, no mesmo baile, né? Ah, eu estava até falando nessa, como falei no quadro anterior, né? Que há essa divisão, assim, há uma divisão que, na verdade, a gente questiona, né? Sambaquismo ordinário, sambaquismo marinho, a gente usa um pouco esses termos para tentar identificar as localizações desses tipos, né? Em realidade, eu creio que eles todos são ordinários, né? Ou seriam todos muito mais vinculados à região das lagoas, né? Do que exatamente ao mar. Mas isso são discussões que, inclusive, eles são feitos em relação aos sítios também de sambaquismo, né? É esse tipo de sítio, né? Esse tipo de registro arqueológico. Porque não só esses estudos que eu estou fazendo agora aqui são recentes, a gente está ainda assim, né, meio que iniciando uma frente de pesquisa mais amplo vinculada, mais direcionada ao sambaquismo, mas todos os sítios que vem sendo, que já foram trabalhados em Santa Catarina, pelos projetos da USP, né, de possibilidade, já apontaram, né, que existe uma vinculação, né, uma relação muito mais forte com os próprios animais e os povos que estavam escondendo aqui do que exatamente vinculados ao mar, né, ao oceano. Não quer dizer que eles não tivessem essa relação. Na verdade, eu acho que a própria localização costeira desses sítios e dessas populações mostra o quanto eles têm uma mobilidade dentro desse espaço, né? E quanto isso também interagia no seu modo de vida, né? No seu organização social, né? Os peixes, os óleos, né? Que são as estruturas fabricadas por esses grupos e mostram que eles tinham um vínculo muito grande com os animais dentro dessa região e a representação dos animais dessas estruturas é um risco, né? Esse apontamento. Então. Mas, em função dessas relações de mobilidade, por exemplo, né? Mobilidade dentro das animais, dessas áreas alagadas, ela é mais. Ela também pode estar vinculada a barcos, embarcações, chegadas, né, etc., para facilitar a mobilidade. e que são, são pessoas que moram no mar, praticamente, né? Se a gente não fizer analogia, né, olhar para como os pescadores hoje se relacionam com as zonas de mar, as zonas de costa, eles têm uma relação muito forte, tanto com o mar quanto com as lagoas, identificando inclusive locais dentro desses corpos d'água que para nós são pouco perceptíveis, né? Então, é um contato muito grande com essas pessoas que vivem do mar, vivem da pesca, vivem nesse mundo, né? Dentro dele, que vai criar toda uma cabocha social, né? E a gente imagina que esses espíritos tivessem esse tipo de relação com eles. Então, nós, arqueólogos, aqui, pesquisadores, olhamos e dizemos, não, acho que a vinculação deles é mais com a lagoa, porque está mais próximo, porque está dentro de um embaiamento, porque está dentro de cima de uma barreira, mas a gente, na verdade, tem um pouco de estudos ainda, apesar de que já avançou bastante, né? Mas pouco de estudos ainda para se entender esses grupos combateiros, né? Esses grupos de pescadores que faziam esses conchetes, esses agrupamentos, esses montes de conchas, né? É um negócio que ainda não está muito chão, tem muita pesquisa para ser feita, né? Bom, já falei um pouco da pesquisa, de informativas e tal, que é um motivo da mulher. Só que eu estou lá olhando para eles, assim, né, e outros que também estão lá na região. Bom, a gente tem um caso específico ali, não é o único, porque a gente sabe que esse é um problema geral, né, em termos de compreensão e complexidade da formação das áreas de parques nacionais aqui. Né? A região ali comporta um parque nacional, que é o Parque da Lagoa do Peixe. Eu falei já, tem essas características, né, de ser uma lagoa ilimita, com uma saída para o mar, que não é um estuário, então ela tem uma formação geológica importante, ambiental, importante, até porque ela é um tipo de formação não muito comum, né, uma formação rara, essa saída. Porque a saída dela para o mar indica o seguinte, existe uma área que seria quase um sangrador, mas ele é mais que um sangrador, né? Que consegue abrir em relação ao mar. Então, isso tem a ver com toda uma energia das águas, né? De maré, que vão movimentar essa região, porque ele não abre qualquer lugar, ele tem uma saída específica que é lá na pontinha da lagoa, fazendo esse vinho e vai para o mar. E eu falei da importância dessa abertura, inclusive em relação a quem ocupa essa região, né? Por causa dos alagamentos, por causa da entrada ou não de camarão, para os pescadores que pescam camarão nessa região. Né? Se essa abertura não acontece, não tem camarão. Se essa abertura não acontece, há inundação. Então, essa abertura ela é muito importante para quem é morador. Né? E isso faz a gente pensar, né, nesses lugares. A Lagoa do Peixe é um intermareal que está ali mais próximo, mas toda a região que eu estou falando é permeada por lagoas, né, cheia de lagoas. Que vem desde o litoral norte até ali, fazendo esse conjunto. Né, o ar no Ceará gosta de chamar de o rosário de lagoas. Né, né. Então, é realmente um rosário, tem vários pontinhos e tem muitas lagoas. Né. Essas lagoas elas vão ter essas características específicas também, né? E a lagoa do peixe pequeno, e essa lagoa ela tem também, ela comporta peixe lagunar, peixe pequeno, né? E moluscos, né? O que ela tem de muito importante ali é ser um berçário, né? E para alimentação dos aves migratórias. É um paraíso das aves, cara. Você chega lá, tem um todo tipo de ave maravilhosa que você imagina, né? Aves que vêm fazendo a migração de outros hemisférios, né, do hemisfério norte e tal, que passam por ali e fazem seus ninhos, vão namorar, né, vão fazer preciso de cerâmicos, mas a gente vai fazer uma medida agora, a gente está com tempo pré-marcado agora mesmo, para fazer um primeiro levantamento, porque a gente tem que observar o que a gente, né, mais urgente, mais difícil, para incorporar esse sentido nessa, nesse plano. Né? Então, todo o manejo do parque ainda não está fechado, ainda não está feito. Né? Existem coisas que têm que ser improvisadas, ainda tem muitos terrenos que estão sob. Né? Não foram organizados, então o professor ainda tem direito. O próprio pino que era plantado, que faz 30 anos que não se planta mais, mas ainda não foi totalmente eliminado, ainda tem implantações de pino lá dentro. Então, tem uma série de questões ainda, a própria questão dos pescadores que utilizam a lagoa, e é um recurso que se tornou destinado muito polêmico, né? Que criou uma relação já mais estável, mais amigável. Mas o período que o Ibama era o quem demandava pela proteção do parque, foi um período de muito conflito. Muito conflito, sabe? Um conflito amado, né? Sabe? De função do pessoal que era pescador, profissional e tal. Então, essas questões, elas vão estar permeando toda uma discussão em cima do parque, né? Que não. Que, na verdade, até hoje, tem ali uns atritos e atritos muito vinculados à política, né? O que é que está em dentro do parque? A gente está numa discussão, está implementando com o meio ambiente a parte da semana ecológica, está sendo importante, inclusive, para reforçar a importância dessa zona de reserva, né? Por quê? Porque todo esse caráter, por ser uma zona de praia, porque o parque abrange a lagoa e toda a praia, e o que está dentro do, né, tá na, no entorno, é, ela pega desde o município de Mostardas até o município de Tavares, e praticamente todo o litoral de Tavares foi incorporado. Isso é uma briga. Porque, posso imaginar, isso é uma briga. Tavarienses, né, a política tavariense reclama que eles foram onerados com parte em função de que a praia deles foi quase toda destruída. Então, quem tem litoral de lazer, quem tem praia de lazer é mostrada. E eles perderam isso. Né? Só que aí entram outras discussões, que é a exploração do parque não é fechada. Só não pode dormir lá. Que não pode acampar lá, que não que tem regras, mas você pode ir, você pode visitar, né? Não pode entrar com o carro na beira da praia, não pode estacionar com o carro lá e botar, né? Mas você pode ir, deixa o seu carro, ir nas estradas, ter acesso, né? Só que isso é um negócio, claro, há uma utilização até dos discursos para tentar de lembrar com a ACI. A ACI tem um caráter de reserva, não se julgue. Né? A gente sabe que não é, tem uma série de restrições. Explorações econômicas dentro do parque, explorações extrativistas, não pode. Então, é um lugar de reserva mesmo. Né? Apesar que o parque da Lagoa do Peixe está bastante variável ali. Né? Mas, assim, tipo, mesmo assim, ele ainda é uma ACI. Então, a ideia é que a cultura vá sendo desenfrutada, a própria relação dos pescadores vai se rompendo. É, o que foi acordado entre os pescadores é que todos os pescadores que forem registrados como pescadores da Lagoa do Peixe, eles têm direito em vida até se aposentarem de pescar. Isso não vai ser passado por filho. Então, a diminuição dessas famílias de pescadores é gradativa. Né? Aos poucos elas vão diminuir até que não vai ter ninguém. E isso é uma briga. Né? É uma briga que não está esperando de um dinheiro. Eles mesmos já estão buscando outros recursos. E vamos ver. A pesca artesanal está em evidência. Sim. É um tipo de vida. É. A gente sabe que esses rapazes, esses serviços que não tinham, eles têm interesse em continuar a pesca muitas vezes porque ninguém. Tudo é isso, né? Muito pouco recurso, né? Então, alternativas para essas famílias, o próprio ICMBio tem visto tem trazido palestras, tem trazido algumas cursos de formação, para que haja uma, né, começa a abrir um pouco o horizonte ali para esse pessoal. Porque a pesca vai ter que ser extinta ali na lagoa, né, em função da questão de fato. Ela, por enquanto, vai ser tolerada dentro desse acordo. Né? Então, só os pescadores que estão vinculados, que têm um carteirinho de registro, e eles se registram todo ano, né, e tal. Então, é um negócio que está ao posto eliminado. Só que aí a gente vai ter o contrário da essência política. E, em geral, são os políticos. Os meus que estão relacionando, né? Que não têm interesse em patrimônio ecológico. Porque eles têm interesse em exploração econômica de grande porte, né? De mineração, de pequeno, né? E aí eles vão utilizar os recursos de defesa das populações tradicionais. Aliás, é um negócio muito engraçado, engraçado com os ancestrais, que a gente vê lá em alguns moradores, né, um coletivo, que a gente já sabe, então, ah, já vai, não coisa, já voltei, a gente já sabe, sempre tem um grupo, se defendem como um grupo de tradicional, população tradicional, estropeiro. Né? Nós somos protegidos porque nós também somos grupos de populações tradicionais, nós somos protegidos, somos até 200 anos, né? Nossas famílias construíram nossas estradas, construíram nossas casas, os progressos, blá blá blá blá blá blá. Os açorianos que trouxeram trabalho, que não sei o quê. Né? Eles vêm com toda essa bomba, assim, né? E a gente, ai, tá bom, né? E é um né? Porque eles estavam numa disputa que eu acho que não vai andar, mas eles queriam transformar o parque no mapa, né? Mudar o parque para o mapa. Por causa disso, porque eles querem manter o gado lá dentro, eles querem continuar explorando o parque, com as bolsadas, né? E sem ar, eles fizeram já movimentações e tal. Então, assim, a gente está ali, na verdade, estudando o que vocês estão fazendo, a gente discute, leva as questões, ainda é um risco. Eles conseguirem um grupo aumentado, porque as pessoas interessadas começarem a buscar, né, na política mesmo, né, através dos seus deputados, vereadores, enfim, eles já enviaram para a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a mudança da. Que é, eu acho que se fizerem isso, vai ser uma tragédia. Sabe? Porque a área é uma área superdimensionada, ela tem que abrir, como eu disse, abrir essa questão de desvazagem. E a gente tem ali os sítios, por exemplo, falando em uma questão do patrimônio ecológico, que estão dentro do parque, porque eles estão praticamente protegidos. Né? A gente está fazendo a delimitação deles agora, com o mapeamento novo, a gente vai colocar indicativos, placas indicando, né? Eles vão entrar nos roteiros turísticos. Então, são lugares que a gente sabe que vão continuar preservados, porque eles vão estar dentro de um conjunto. Que já tem essa proposta, então vão ser reutilizados, mas, né, vão ser visitados e tal, mas não está. Agora, a gente fala dos sambaquinhos que estão sendo ameaçados pelos pinos e pelos fugiteiros lá em outro lado da lagoa, né? E isso sai dessa região aqui da lagoa do peixe, onde está o parque, sobe para a direção oeste e vai encontrar os sambaquinhos. Esses não estão protegidos. E esses, apesar de ter uma APTN, eles não. Você que está fazendo esse jogo, né? Os próprios plantadores e os agricultores, né? Não querem, né? Se assumir a responsabilidade de proteção, a gente está. Eu pensei, né, inicialmente, que a gente poderia propor uma parte ali, mas diante da briga que está tendo com parte da Lagoa de Peixe, eu já desisti porque a gente não vai ser feliz, né? Isso vai ser algo encerrado, né? Vai ser briga geral. que não vai ter aceitação pública. Então, eu já nem cogitei quando eu vi os abalados todos que estavam rolando. Assim, bom, essa é a ideia de pensar num parque para levar alguns espaços, porque eles não vão aceitar. Né? Então, o negócio é, a gente vai ter que lidar com o que tem. E nessa questão de educação patrimonial e de patrimônio cultural, eu entendo, por mais que eu entendo que eles não são tão tradicionais quanto os tropeiros e os livros tradicionais, eu entendo, mas eles não deixam de também ser uma população marginalizada. De um livro derivado dentro do registro histórico, marginalizado dentro da sociedade atual e tudo. Eu acho que é realmente um jogo de cartas marcadas, de meio sentido, mas também não é, é uma saia justa que vai ter que se mexer. Eles utilizam, inclusive, a bibliografia dos viegos, né? Eles caçam a bibliografia. Esse senhor que gosta muito, né, de falar de seminários, reuniões e tal, ele é um cara articulado, ele não é, sabe? Ele sempre vem com esse discurso baseado, inclusive, na literatura do Diego, né? Falando que eles também, bem, pode até reclamar uma condição de população tradicional. A teoria dos copeiros, dos açorianos, tem uma história também e tal. Mas não é o mesmo tipo de relação que os pescadores artesanais têm, né? Porque nem os pescadores, a gente pode dizer que eles são pessoas que não fazem nenhum mal ao ambiente. E os pescadores artesanais são pescadores artesanais e são também plantadores de cebola. Assim como também fazem pesca industrial quando as coisas são difíceis e entregam no mesmo parque. Né? Essa relação, pra, o Diego discute que não existe assim, uma coisa fechada, né? E a gente tem que lidar com esse solo meio pantanoso ali, né? É claro que sim. Aí entram as questões da educação patrimonial. Na verdade, incorporar e fazer com que as pessoas compreendam que elas podem ter benefícios com o patrimônio delas, ao invés de destruir tudo em função de pinos, por exemplo, que é periódico. Porque isso é uma... Você pode falar o ano inteiro em pinos e não tem uma personalidade. Não é tão curta quanto seria, por exemplo, estacional, mas é uma sazonalidade. Ele tem um período de crescimento, depois ele vai dar forte. Hoje, os agricultores estão discutindo já, alguns deles já estão saindo da região. Já estão mudando, já estão investindo em outros setores. Né? Então, isso é um problema. São questões assim, o vídeo periódico até nesse sentido. O cara que é um empresário, ele vai plantar enquanto for o último for apresentado para ele. Hoje, a madeira de pinos, inclusive, eles nem estão explorando a resina. E a resina acaba com a madeira. A madeira de resina nada ninguém compra. Né? Então, eles já estão nessa fase de transição e já muitas dessas plantações de pinos vão ser abandonadas. E eles estão partindo para outro estado, com muito, inclusive, plantar pinos no sul. Né? Aí vai ser abandonado. E é isso que a população não tem essa noção de que esse período, digamos assim, de emprego, que aquilo ali é a economia local, não investir em outras áreas econômicas que pudessem dar sustentação, vai ser um tiro no pé. Né? E aí, a parte turística, onde eles poderiam implementar com patrimônio ecológico e ambiental de paz, eles não estão enxergando com a potencialidade que tem. Aí a gente está lá, não, mas na verdade é mais adequado. Né? O pessoal que está lá, do CMBI, o pessoal da bióloga, tem uma bióloga maravilhosa lá, então vai vir trabalhando com isso, vem interpretando. Então é o trabalho do CMBI, né? A gente tem que estar ajudando lá, vamos lá. Eu ganhei a maior sorte no doutorado, na pesquisa. Também acho que desejo a maior sorte nessa luta aí que eu estou fazendo agora. E a gente então vai finalizando agora o programa. Agradecemos a oportunidade que a gente vai nos dar para expor o nosso trabalho. Então,